vês como tudo entra de súbito pelas palavras, a terra e o mar, as mãos e as vozes. Tua guitarra, povo, teu gênio, e o teu silêncio é de súbito um sino tocado pelo vento em todas as aldeias do meu sangue. Porque tudo começa onde começa, porque tu estás em tudo que circula, e tudo tem o preço do teu sangue. Porque tu moves com teus ombros as cidades, tocaste a pedra e a pedra fez-se casa. Tocaste o bosque e o bosque fez-se barco.